Agora, 3 horas e 36 minutos, estou recebendo aqui no estúdio, um grande prazer, a Rosângela Rosin, a Rosângela que é coordenadora do Projeto Mais Feliz, e está me explicando também que, além do Projeto Mãe Feliz, a Rosângela também coordena o Projeto Idosos Conhecendo Foz do Iguaçu. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde. Que bom, satisfação em tê-la aqui. Queria, Rosângela, que você falasse para a gente primeiro como que é esse Projeto Mãe Feliz. Eu já dei uma adiantada aqui enquanto a senhora chamava a sua entrevista. Nem me adiantar aqui dizendo que é um projeto voltado totalmente assim para ajudar as mães gestantes, carentes, e principalmente é um trabalho totalmente voluntário também, né, Rosana? Totalmente voluntário. Esse projeto já faz o quê? Em Foz do Iguaçu, 3 anos que nós temos, né? Começamos ali no Porto Meira, no Padre Monte, foi um sucesso. As mães vieram em massa, né? Pelas palestras, pelo apoio que elas tiveram, com médico, fisioterapeuta, enfim, pelo acolhimento que nós demos para ela, não só pelo kit que elas ganharam, a gente percebia que elas queriam entender o que era esse projeto e ajudou muitas mães e muitas famílias. Elas tiveram bem, entenderam bem essa percepção do que é o projeto, vocês atendem, porque ali o projeto é voltado para mães carentes, mas eu imagino que deve ter muitas menores de idades, mães de primeira viagem, né, que estão assim, se acostumando com a maternidade, muitas mães sem ter o preparo ainda para serem mães, e vocês fazem todo esse acolhimento e atendem, né, dando essa explicação para essas mães, né? Sim, umas meninas novas, bem inexperientes, que passar assim a conhecer o que é ser mãe. É tão fácil hoje você falar que gravidez linda, que barriga linda, que maravilha, mas no dia a dia, nós lá na prática, sabemos como que é não ter um kit ou não ter um alimento adequado para uma gravidez. E isso, na medida do possível, à frente desse projeto, na medida do meu possível, nós fizemos e continuaremos a fazer. E agora nós vamos fazer uma ampliação nos bairros também. Porque, na verdade, né, Rosana, como você falou, não é só a gravidez, é muito linda, ela é assim, deixa a mulher, como a gente fala, né, a mulher está em estado de graça, mas desde que seja uma gravidez planejada, desde que seja uma gravidez com condições financeiras, para que a mãe não venha sofrer, para que a criança não venha sofrer, porque não é só o fato ali de você colocar um filho no mundo, tem toda a responsabilidade que você vai ter sobre aquela criança praticamente o resto da vida, uma vez que a mulher é mãe, a preocupação dela não acaba nunca mais, né? Tem ali mesmo com os filhos grandes e tal, então vocês dão esse tipo de orientação também. Sim, eu agradeço muito a equipe técnica que nós temos no projeto, voluntariado, as médicas, como eu te falei, né? Isso ajuda muito o conhecimento dessas mães inexperientes, né? Então, eu peço assim, aquelas pessoas que têm dúvida, que sempre têm, às vezes ficam na dúvida, será que é verdadeiro esse projeto? É um projeto muito verdadeiro. Eu era para atender 30 mães, mas a procura foi demais e eu não tenho como dizer não. Às vezes eu nem tenho como cumprir. Meus filhos mesmo, às vezes, perguntam, mãe, por que a senhora faz isso? É por amor. Eu tenho também 3 filhos que amo de paixão. Então, só quem é mãe sabe o que é fazer o bem sem olhar a quem. E como que surgiu, Rosângela, esse projeto? Como é que você começou a desenvolver esse projeto Mãe Feliz? Ó, esse projeto, se eu falar muito, às vezes eu já até me emociono. Muitos já falam que eu sou chorona, assim. Mas é porque é de coração. Mas é que quando a gente lida com gente, né, Rosângela? A gente realmente está mais nessa situação que envolve uma mulher, envolve criança. Realmente isso toca mais o coração das pessoas mais emotivas. Esse é um projeto de vida minha. A história é longa, eu não vou falar aqui agora. Mas é um projeto que ele veio para ficar. Era um projeto que era para me atender poucas mães, que eu te falei, né? Mas a procura foi demais. A gente visitando os bairros, a gente viu, assim, uma pobreza, uma gravidez. Uma iniciativa sua. Minha, só você constatando a realidade. Sim, do bairro onde você morava. Sim. Eu tenho amizades em outros bairros, assim, mais carentes, né? E eu via a necessidade de eu estar levando esse projeto para alguns bairros da cidade, né? Só que eu não imaginava que ele ia ser tão procurado como está sendo. Então, assim, na medida do possível, que eu puder fazer, eu vou fazer sim, não vou abrir mão do projeto. É autoria minha, é um projeto meu, é um projeto de coração, é um projeto que tem tudo a ver com Foz do Iguaçu e região. Eu só preciso do que? Apoio. Isso eu preciso de apoio. É difícil, às vezes, manter esse projeto. Porque, às vezes, a gente tem, assim, tantos, assim, comentários. Se fosse outra pessoa, eu já teria desistido. Mas eu sou muito persistente. Eu não costumo desistir. O não eu já tenho, eu vou à busca do sim. E eu digo assim, olha, se eu tiver apoio, esse projeto pode estar em todos os bairros, nos bairros mais carentes. Isso sim é ajudar, isso é fazer uma grande diferença. Que tipo de apoio, Rosângela, você acha olha, que é imprescindível? É, eu preciso, assim, agora, graças a Deus, eu estou tendo apoio, assim, dos postos de saúde. Ele pode ser implantado em todos os postos de saúde. E nem preciso de financeiro, porque a gente mantém ele através de eventos. A gente consegue comprar os kitzinhos, às vezes tem dificuldade, mas a gente mantém ele, né? Porque para receber os kits, elas têm que também estar disciplinadas em ir nas palestras, elas têm que estar com a carteirinha do pré-natal em dia, a carteirinha do SUS, participar de todas as atividades para que, no final, quando elas estão no oitavo mês, para que elas possam estar recebendo kit alimentar e um kit maternidade. É um kit maternidade simples, mas ele dá para 2 meses. O que contém esse kit? Ai, tudo esse de kit. Bom. Chupetinha, mamadeirinha, sabonetinho, cotonete, tip-top, meinha, paganzinha, fralda, né? Agora, nós, no mês que vem, vamos começar a dar o cursinho para que elas mesmas possam estar fazendo... os biquinhos nas fraldinhas, a pintura, né? Então, a gente já conseguiu um profissional voluntário para estar dando esses cursos. É muito interessante mesmo. Então, que você precisa... E você encaminha, Rosângela, essas mulheres para os postos de saúde. Sim. Também. Quer dizer, que se você tivesse todo assim um respaldo, né, uma contrapartida agora com... Fica até o recado aí para o pessoal da Secretaria de Saúde. Nós temos um secretário assumindo. E por sinal, agora, muito bom. Exatamente, o doutor Charles Borto, que já atendia, né, na saúde básica. Sim. Lá da região do Morumbi, ali atendendo toda aquela região. E ele conhece bem aquela região. Então, fica o recado, aí fica a dica para que ele olhe com mais atenção, olhe com carinho para esse projeto, porque como você falou, é um projeto de vida seu, mas voltado para atender. Pra você comunidade. Não tem benefício nenhum. Imagino pra que, comunidade. Que ao invés de benefício, você tenha muita incomodação. Porque olha... Você tem que correr atrás. Como que você... para manter, Rosângela, esse projeto? Como não é, que você é fácil. Vamos falar agora do carnaval. Eu ganhei um espaço. Eu vou estar lá das 6 da tarde até 5:30 da manhã. Tem pessoas que me conhecem. Eu mantenho o projeto. Eu tiro a porcentagem exatamente que é para o projeto. Tem muitos que não acreditam, muitos falam. Mas eu queria que estivesse na prática ali do meu dia a dia para saber. Nesse dia ali, a gente faz o trabalho com todo o amor. Mas quando termina o evento, o compromisso é com o projeto. Que tipo de trabalho você vai fazer agora no carnaval? Como nós vamos vender pãozinho de queijo, canja, caldos, pastéis assado... sukiyaki, tudo isso. E tudo isso cedido pelo pessoal da organização. Sim, do eu carnaval. Agradeço já, olha, pode ficar tranquilo que o meu projeto é um projeto sério. Eu quero assim que as pessoas que venham a conhecer, que venham a somar junto com a gente, só com muito apoio, com muito assim, respeito no trabalho da gente, é que pode fazer uma diferença, senão não adianta. Né? Qual que é a necessidade maior hoje? Hoje. Aliás, antes de você falar dessa necessidade, tem um nome específico lá? Vai ser uma barraquinha ou o que é no carnaval? Eu vou ter uma tenda lá, uma né? Uma tenda. Tem um nome lá, tenda da Rosângela, né? Tenda da Mãe Feliz. Eu acho que vou pôr assim. Da Mãe Feliz. Que já remete ao projeto, da mãe feliz, né? Sim, da Mãe Feliz. Que as minhas mães, as do meu projeto, são muito felizes. E elas têm muito respeito e carinho por mim e eu por elas. Qual que é a necessidade básica, então, que você... Hoje, assim, bem curto prazo, o que você precisa mais? Eu gostaria de ter um espaço. Eu gostaria de ter um espaço que eu pudesse, assim, deixar tudo organizado, os kitzinhos, os kits dos bebês, onde eu pudesse dar um curso para as gestantes, que as pessoas vir a conhecer o meu projeto e desse as mãos para que a gente pudesse ajudar mais pessoas. Que, às vezes, eu fico triste de eu poder ajudar tão pouco, sendo que eu poderia fazer muito mais se eu tivesse o apoio. Onde você atende hoje essas mães? Eu atendo lá no Portal da Foz, no Porto Meira, e agora estou indo por Três Lagoas e para Cidade Nova. Cidade Nova eu já atendia e agora eu ganhei um espaço lá bem legal. Mas tem uma estrutura física? Alguém cede uma casa, cede uma sala para você? Eu atendi o ano passado no Banco de Alimentos. Foi muito bom, eu levava as mães lá. Entrando ali na Cidade Nova. Sim, Cidade Nova. No isso. Posto de Saúde também na Cidade Nova. Nossa, eles foram maravilhosos ali. Mas como eu era sozinha, eu não estava dando conta, né? Mas agora eu estou com uma equipe bem ampla. Nós iremos para os bairros. Ah, com certeza. Acho que gente para ajudar, mas que a gente vê que é um projeto feito de tão boa vontade, que vive de doações, né, exclusivamente de doações. Mas a gente tem certeza aí que a Secretaria de Assistência Social, né, não vai negar ajuda, assim como a Secretaria de Saúde, inclusive para atender essas mães, né, uhum, que são encaminhadas para lá. Depois, vocês vão acompanhamento para essas mães após elas, sim, elas terem... Elas e justamente também para orientar as mães que não são casadas, prevenção, as menores de idade, exatamente na prevenção. Uhum. Tem todo esse trabalho também, Rosana? Todo, com a médica... palestra, todo mês é uma palestra diferente. O mês passado nós tivemos o aleitamento materno, foi maravilhoso. Tinha mães que não sabia nem como amamentar. Hoje ela está fazendo doação do leite, como a gente precisa. Então é essa ajuda e é esse conhecimento que nós estamos fazendo. E é o que eu quero também. Uma contrapartida. Claro, claro. Você já tem alguma solicitação, algum projeto em vista para encaminhar para o Executivo Municipal, temos, para a Secretaria de Ação Social? Temos sim, já está tudo pronto. Tenho certeza que eles vão olhar com carinho, porque eu estou aqui para ajudar. Eu amo essa cidade, eu quero ver essa cidade assim crescer. E se nós podemos ajudar os bairros, por que não fazer juntos? Claro, e essa é a nossa Foz do Iguaçu, cheia de gente de boa vontade, querendo ajudar o próximo, gente que tem orgulho em morar aqui e dizer que ama a população iguaçuense, né? Como é o seu caso. Fico muito feliz com esse tipo de trabalho, Rosângela. Você, além do trabalho Mãe Feliz, do projeto Mãe Feliz, você me falou também que tem o atendimento aos idosos, turismo para os idosos. Sim. Como é que é isso? É assim, junto com esse projeto, né, eu já fui coordenadora de eventos dos idosos, eu ampliei também idosos conhecendo os pontos turísticos de Foz do Iguaçu. Melhor idade é a minha. Se eu perguntar para você qual a tua idade, a minha, né? Sempre é a nossa, lógico, né? Lógico. E eu vi, assim, a necessidade dos idosos, que muitos não conheciam nossos pontos turísticos de Foz do Iguaçu. E um dia eu estava nas cataratas e lá tinha uma senhora. Esse dia eu estava meio triste, eu quis pensar na minha vida. E lá ela falou assim, que lindo, eu nunca vim aqui. Eu falei, quantos anos a senhora tem? 78. Eu falei, a senhora é moradora de Foz do Iguaçu? Moradora de Foz do Iguaçu. Daí eu disse para ela assim, gente, daí eu falei assim, mas não pode. Eu falei assim, será que tem tantos idosos assim, pessoas que não conhecem as nossas maravilhas? E eu cheguei em casa e comecei a escrever e montei um projeto, Idosos Conhecendo os Pontos Turísticos de Foz do Iguaçu. O ano passado eu trouxe 24 municípios a Foz do Iguaçu, conheceram todos os pontos de Foz do Iguaçu que faz parte do meu projeto, junto com os municípios lindeiros. Veio pela primeira vez um grupo do Rio Grande do Sul, junto com meu amigo, né, que era o Sival de Pato Bragado, que me dá uma força muito grande. E dia 12 agora eu vou fazer algo que eu amo de paixão. Nós traremos a Foz do Iguaçu um grupo especial. Eles fazem uma dança especial para os alunos especiais. Nós faremos na CDD essa apresentação. Nós de iremos... Idosos, um grupo de idosos. Idosos, eles são especiais. Eles farão esses idosos que vão apresentar são especiais. Eles já vieram aqui o ano passado, fizeram uma apresentação nas casas pernambucanas. Foi assim, emocionante. Eu nunca vi o seu Carlos chorar daquele jeito. Foi muito bonito. E apresentação de dança. E nós faremos na CDD. Nós iremos interagir com os alunos. Depois eu vou levá-los para as cataratas, que eles não conhecem as cataratas, onde lá eles farão também uma apresentação de dança. Então, tudo isso a gente fez com muito carinho ano passado. Então, é isso que eu penso. Uma faz tanto. Já pensou se tiver mais? Quanta coisa que a gente pode fazer? Nós já temos nossos pontos turísticos aqui de Foz do Iguaçu. Os nossos idosos passaram a conhecer... quantas maravilhas que às vezes não são visitadas porque falta uma pessoa para levar. E eu fiz com muito amor e farei novamente. Certo, quando que vem esse pessoal para cá? Dia 12. Dia 12, às 10 horas, chega o grupo de Pato Bragado, grupo especial de danças. Pato Bragado. Eles certo, são gente... em 40, 40 integrantes, tá? 10 horas vai ser a apresentação, meio-dia será servido o almoço e depois eu vou levá-los para as cataratas. Imagino que esse pessoal, além de, né, do passeio, eles também devem se sentir assim, motivados, se sentirem bem e saber que estão fazendo uma apresentação para aquelas, né, as pessoas, crianças ali da CDD e depois ganhar um passeio assim. A gente imagina também que muitos deles não conheçam as cataratas, então é uma coisa assim. E você consegue esses passeios lá nas cataratas graciosamente, você conversa com o pessoal, eles cedem? Cedem. Eu mando um ofício, eu mando todo o histórico do projeto que a gente fez o ano passado, agradeço muito o seu Pegoraro, agradeço o apoio da Itaipu, da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, das Casas Pernambucanas, que sempre me ajudam no meu projeto das mães, dos idosos também. Agradeço a minha equipe, agradeço a Deus, que me dá essa força de não desistir. Então, eu consigo esses passeios gratuitamente, não tem custo nenhum. Tá? Então, é tudo de graça. Que eles vêm de ônibus, né? A prefeitura cede os ônibus, eu faço o passeio com eles. Quantas pessoas trabalham com você para te ajudar, entendo? A tua equipe toda? É pouco. Eu tenho umas 8 pessoas, que eu posso contar mesmo. Para fazer todo esse trabalho? 8 pessoas. E todas voluntárias têm seus afazeres, têm seus trabalhos fora? Voluntárias. Eu tomo frente, né? Quando eu sei do evento, eles me passam um e-mail, como agora, mês de maio, nós já temos, assim, 2 grupos de fora que vão vir a Foz do Iguaçu. Março também nós já temos, então eu já começo a me movimentar, me organizar, né? Daí eu chamo a equipe, se quer estar junto com a gente, quem não quer, mas a gente faz a diferença e a gente consegue. Pessoas que fazem por amor, sim, ao próximo. Sim, eu também mando sempre, eu nunca tive não, das cataratas mesmo, sempre me liberou, Itaipu, todos os pontos turísticos que eu levei foram gratuitamente, nunca teve custo nenhum. Então, as pessoas que quiserem colaborar, vamos começar primeiro com Mãe Feliz. Como que podem proceder? A quem elas procuram? Olha, elas podem levar lá. Eu não quero dinheiro, não. Eu quero roupinhas. Eu preciso de roupinhas, de kits, de higiene. Lá no Portal da Foz. No Porto Meira, lá no Padre Aonde Monte. Aonde no Portal da Foz? No posto de saúde. Nesses 2 pontos, por enquanto, e aqui na rádio, não sei se pode trazer. Claro. Né? Então, é no Portal da Foz, no posto de saúde do Portal da Foz. No Padre Monte, no Porto Meira. Uhum. No Porto Meira. E por enquanto agora aqui. Aqui na rádio. Certo, já fica o recado. Roupinhas novas ou usadas, a gente cuida com muito carinho. Tem mães que às vezes não serve rápido, né? Perde, a gente coloca nos kitzinhos também, novas ou usadas. Certo, e aí alimentação, além dos produtos de higiene, talco, essas coisas. Eu faço o kitzinho alimento, eu entrego todo. Eu estava entregando todo mês, mas eu não consegui mais todo mês. Não consegui, sou sincera em dizer, eu não consegui. Então a gente está entregando assim no 8º mês. Mas eu tenho mães que me procuram muito, que eu sei que está grávida, eu mesmo compro. Eu tenho nota fiscal de tudo, eu compro, eu vou fazer a minha compra para meus filhos, eu compro para as mães também. O que você coloca nessa... Eu coloco leite, eu coloco arroz, eu coloco feijão, eu coloco bolacha, frutas, às vezes, né, quando é no mesmo dia eu entrego. Eu faço, não é uma cesta básica, é um kit alimentar, aquilo que eu posso comprar. E aí as pessoas podem ajudar também com esses kits, nossa, de preferência de produtos não perecíveis. Se quiser ir junto, né, comigo nas casas da gestante, nossa, eu levo. Entrega com o seu carro, eu você com faz meu tudo. Carro. Eu tenho foto no meu carro, eu já coloquei até 500 quilos no meu carro. Certo. Eu não tenho um carro. Gostaria mesmo também de ter um carro. Projeto Mãe Feliz, é meu sonho. Claro. E os moradores da região que você mora lá costumam colaborar também? Todos me conhecem. Quando eu chego lá, já ligo no mercado, no Santo Inês, no Líder. Eu já mando preparar no Max. Já ligo e falo, eu quero tantos kits. Eles já sabem exatamente como eu quero os kits. Eu peço que faz os kits e já me prepara a nota fiscal. Você tem as mães cadastradas todas já? Elas. Quantas mães você atende? O ano passado eu atendi 238, o ano passado. Mas esse ano eu já tenho 140 que já me procuraram. Então esse número, nós estamos só apenas começando E nós iremos começar, a primeira palestra nossa vai ser agora em março. Então, eu só estou fazendo agora o cadastro, mas quando chega aquela mãe que já está para ter neném, não tem como eu dizer não, então eu já atendo. Certo. Eu já atendo. E tudo na base da E de vários bairros, não importa que eu estou atendendo lá no Portal da Foz, então se vem da Vila C, eu atendo sim. E bom, levo no meu carro. Então, vamos agora, só para a gente relembrar, então, para quem quiser fazer essa doação de produtos, produtos de higiene, tanto para a mãe quanto para o bebê, sabonete infantil, talco, as loçõezinhas de limpeza, lenço umedecido, algodão, essas coisas todas, produto de higiene para a mãe também, e os produtos não perecíveis para você montar o kit, né? Sim. O kit que você coloca lá, arroz, feijão, bolacha, biscoito, leite, sim, né? Leite. É aquilo que uma mãe gestante precisa para ter uma gestação de qualidade, pelo menos no final, e no período que elas estiveram amamentando. Sim, eu gostaria, se pudesse ajudar, gostaria muito, sabe, que elas precisam. E são famílias, assim, bem carentes. Esses três locais, então, no portal da no posto de saúde do portal da Foz, também no posto de saúde ali do Padre Monte, sim, e agora aqui na portaria da Rádio CBN. Nós vamos, uhum, disponibilizar uma caixa aqui, as pessoas... Ah, que bom, né? Fico feliz. E a gente fica feliz com a participação das pessoas que vão ajudar também. E quem quiser ajudar mais, que vão no carnaval, vou ter minha tenda lá. Isso, a tenda da mãe feliz, lá você já sabe que a Rosângela vai atender. Vou estar lá. Rosângela, muito obrigada pela sua participação, parabéns por esse belíssimo, uhum, trabalho que você faz, sucesso, que realmente nessa sua participação aqui, que toque no coração das pessoas, né, das autoridades que precisam, né, se mobilizar também, para que você não esteja lutando sozinho. Você e a sua grande equipe de 8 pessoas, né, são poucas pessoas, mas são pessoas assim que eu sei que dão o seu melhor para poder, né, esse trabalho dar resultado e atender tantas mães. Então, parabéns mais uma vez e obrigado pela sua presença, Rosana. Eu que agradeço e pode contar comigo, estarei aqui sempre, tá? Tá certo, então, muito obrigada, então. Agora, 3:57, fazer uma pausa rápida para o intervalo e na sequência, repórter CBN. Música.